E se eu te contar aqui do outro lado do seu ponto de vista, acontece uma realidade que eu duvido muito que você acredita. Deus escolhe quem ele quiser pra fazer a missão dele, até os corações mais insanos. Só pra lembrar que pra ficar de pé, não basta apenas estar dia após dia apenas na casa do Senhor. Olha, eu não tava lá, mas eu posso imaginar Jesus fazendo seu papel. Nós baixa a camisa e parte pra missão. No peito a certeza, na mente a oração. Não tamo ligando pra reputação. Inspirei nos heróis pra chegar nos vilão. Nós baixa a camisa e parte pra missão. No peito a certeza, na mente a oração. Não tamo ligando pra reputação. Inspirei nos heróis pra chegar nos vilão. Oh, rimou, mete marcha. É agora ou nunca. Acostumado com vale de ossos secos, não tem por que ter medo da rua. E aqui que tem os moleque firmes e as minas que chegam no bank. Meu pai faz eles conhecer tua realeza e tua presença que constrange cada um. Não, não, você não é apenas um rapaz comum. Mina, se liga no poder que você tem. Tem o dom, mas você decide se usa pro mal ou pro bem. Tá bom, nem vou pensar nas ideias, porque na favela o papo não faz cura. A ideia é o seguinte, é ser luz nas trevas, então segura. Embora eu saiba que tem uns que escutam, outros que atura. Garanto que o meu Jesus é real, não é figura. Nós entra nas trevas, porém de armadura. Nós veste a camisa e parte pra missão. No peito a certeza, na mente a oração. Não tamo ligando pra reputação. Inspirei nos heróis pra chegar nos vilão. Nós veste a camisa e parte pra missão. No peito a certeza, na mente a oração. Não tamo ligando pra reputação. Pra chegar nos vilão. Imagina a cena. Isso é se você tiver no mesmo nível de viagem que eu. Os heróis dessa terra reunidos com o meu Senhor Jesus. E ele falando do dia que ele morreu na cruz. Eu me sacrifiquei pelo pobre, o rico, o nobre, o preto, o branco que tá nas esquinas da vida. Os escritórios tão vazios, uns pagando caro, outros simplesmente passam frio. Ah, se meu Senhor viesse na minha quebrada e apresentar um filme maluco, os camarada. Ô pai, vamos descer comigo ali na dois. Os garotos tão aqui, mas só que a alma já se foi. Largaram um sonho de lado. Antes quem queria ser um engenheiro, conheceu o isqueiro, mudou de função, mas só que aprendeu ligeiro, ligeiro. Só pra lembrar que pra ficar de pé, não basta apenas estar dia após dia apenas na casa do Senhor. Olha, eu não tava lá, mas eu posso imaginar Jesus fazendo seu papel. Nós veste a camisa e parte pra missão. No peito a certeza, na mente a oração. Não tamo ligando pra reputação. Inspirei nos heróis pra chegar nos vilão. Nós veste a camisa e parte pra missão. No peito a certeza, na mente a oração. Não tamo ligando pra reputação. Inspirei nos heróis pra chegar nos vilão.